fome essa porra. Trio 5414, bom dia, táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Prossegue Juliette para remoto 14. Entre Juliette para rota 14, 5414. Sente-se em condições visuais, não há tráfego conhecido a informar pelo controle. Não, vou tomar um refrigerante. Ao cruzar 2500. Falha as comunicações, frequência livre para coordenação. Já estou abandonando a área do Pituaçu, estou autorizado, vai para o hangar da FIA. Autorizado. Está iniciando o cruzamento do São Miguel Bravo. Dor Ocean, né? Meia. Eu não copiei, por gentileza, repita. É o 6140, senhorita, sente a mais, 390 para Recife. Oceaner 6140, está autorizado Recife 350 via Upper Whiskey 58. Decola 10, curva esquerda, Puca Transição, Aru é a saída. Controle opera 119 decimal 35, aciona 5544, coteje. Autorizado Recife 350 via Upper Whiskey 58, saída Puca Transição da Caju, controle C 1935, transpone 544 para Oceaner 6140, está no 2, moraca no banco para puxa, está no mesmo. Afirmativo. Qual é o local de pouso no seu aeroporto, Tâmega Brava? Pista livre, escudo para o regresso, Brava. Certo, bom dia. Para o farol de Itapuã, pessoal, 180. Autorizado. Siga. No 260, desça via chegada a Mare, 2000 pés, informa o localizador, no 260. Underground, go 1397, with information, Mike, request clearance to São Paulo. One 3 9 7 to São Paulo, clear, level 360 via Upper Zulu 10, and after as your flight plan route. Your departure will be from runway 10, after departure, right turn, on dial departure, and after dial fly heading Leda, and after Leda heading Bridge position. Bravo Romeo India Delta Echo Bridge. Salvador departure control frequency 119.35. Call code 5542. Read back. Go 1397 is clear to São Paulo at flight plane route up at Zulu 10. 360 is the flight level. Departure from runway 10, after departure turn right. Dial, leader, and bridge is the departure. Departure frequency 119.35 and call code 5542, go 1397. It's correct, coming when ready to start up and push on gate 07. To call you, go 1397. Confirmando, Romeu Papatango, é o solo Salvador. Informe o horário da notificação. Confirme. 3 do Inocêncio, não temos o plano ainda no sistema. Aguarde um minuto, por gentileza, que nós iremos checar com a sala IS, o Romeu Papatango. Ground goal 1397, request push and start, position number 7. Cleared, call me to text. We'll call you to taxi, go 1397. April number 1, India in Alpha, on holding point call tower 118.6. Go on 397, the QNH is 1015 now. 1, India in Alpha, on the holding point call tower 118.6, the QNH is 1015, 1054. Oscar Alfa, mantém a linha do litoral, reporte em Itapuã. Tem livre pulso de acionamento, Samitax. Após a passagem do tráfego, livre de acionamento, pushback, chamaria para o tráfego 983. Tan 3896, sem identificação, autorizado chegada a mar e desse mantém o 050. Inicialmente mantém a mar e aguarde. Estamos em contato com a ES, o sistema já disponibilizou o plano. Apenas para a coordenação, voo local, informe intenções. Cássio 4. Está autorizado o voo local no meu pé. Decola pista 1 no 7, curva direita, corredor a 7. Controle opera em 199.35. Aciona 0141 para toque arremetido em Veracruz, Cotes e Romeu Papatango. Salvador, bom dia, bom 260, 2:30 do externo, baixa casa. Correto, Romeu Papatango, pátio 4, informe POB. 02, acionamento, táxi e decolagem, chame a torre, na frequência 118.6, o ajuste no 015. Itapuã, situando 180. Meia 140, estamos aguardando isso, tá? Que vão ir da Gol e após o mesmo iremos autorizar o senhor prosseguir no 02. Ah, como é que então após o tráfego da Gol? Obrigado. Ponto autorizado, pressão a zero, vento 120 graus, 109. Teve pôr onda zero. Airborne 34, departure control 11935. 119.35, 11397, thank you. O meu Papatango, livre acionamento, tá pronto, táxi já? Táxi voo 1983, a bordo 133, 3 horas e 50 de autonomia, atendendo o galeão. Autorizado, via pátio Índia e Alfa, ponto espera soma torre, 18 decimal 6, ajustado no 0, no 51983. Autorizado via pátio Índia e Alfa, 26, ponto espera 1015, igual a 93. Oceaner 6140, em coordenação com a equipe de solo, após a passagem do banho da Goa, retaguarda livre, pulso acionar, soma intacto. Atlântico, para a passagem, retirado. Confirme para o solo. É o 95, autorizando o plano para a Ilhéus. 5595, Ilhéus autorizado, 1960 via Golf 677. Decola 10, curva direita, saída da Euleda, Ilhéus. Controle Salvador, opera 119.35, aciona 5541 no contexto. Autorizado 160 para Ilhéus, Decola da 10, curva direita, 1935 controle, 5545 é o transponder, a saída da Elva e da Ilhéus. Possibilidade de coordenar para a gente o 140, senhora, entre o controle da saída coral? Ok, então 140, o senhor prossegue passo a passo, está autorizado 140, e a saída agora será a saída coral também com curva direita. Ok, 140, saída coral, o resto permanece, obrigado, 5545. 209-2960. 1983, decolagem autorizado no 0, vento 120 graus, 109. Autorizado, decolagem no 0, 1983. Alô, Copiogon 2-6-0. 2-6-0, bom dia, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Via Alfa, da Juliette, bom dia. Autorizado via Índia e Alfa, ponto de espera torno no 8661, no 40. Alfa. 983. Então, 38962, mil pés, ajuste no 0 no 5, livre LF, aposta avisada. 2000.